Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Feijão do Brasil. Um abraço aí, Poconé. E aí, Bocão, o charmoso. O Jadson Contador tá aí. Valeu, Pacheco delas.